Super Saiyajin. Eu sou a honra da minha raça, alto poder de luta mesmo sendo classe baixa. Dia e noite para Frieza trabalhava, conquistando os planetas como ele nos ordenava. Mas Frieza temia o poder dos Saiyajins, então nos traiu ordenando nosso fim. Na minha cabeça estranhas premonições, meu filho Kakaroto em minhas visões. Vejo no radar seu baixo poder de luta, que me decepciona não ter força nenhuma. Enquanto isso, genocídio. Soldados de Frieza mataram os meus amigos. Fui até lá, mas cheguei tarde demais. Traído sem motivos, não perdoarei jamais. O fim da nossa raça, não, eu não vou deixar. Pelo orgulho que há em mim, eu vou me vingar. Yeah, porque eu nasci assim, assim, assim. Com orgulho que há em mim, destrua meu planeta, mas não verá o meu fim. Bardaki, o lendário Super Saiyajin. Eu nasci assim, assim, assim. Com orgulho que há em mim, destrua meu planeta, mas não verá o meu fim. Bardaki, o lendário Super Saiyajin. Pronto pra fazer história, ainda de pé na luta contra a Dodoria. Ferido na batalha, mas eu sobrevivi. Os planos de Frieza eu tinha que impedir. No meio do caminho a nave cruza com meu filho, enviado para a terra, qual será o seu destino? Mas de qualquer forma eu precisava avisar, que nós fomos traídos para contra-atacar. Chegando em meu planeta, mais uma visão, nós terminaríamos em destruição. Avisei que Frieza queria o nosso fim, explodindo o planeta com todos os Saiyajins. Não se importaram, riram de mim. Fui lutar sozinho, não pude deixar assim. Não. Honra e orgulho, lutarei até o fim. Pois sou Bardaki, o lendário Super Saiyajin. Yeah, porque eu nasci assim, assim, assim. Com orgulho que há em mim, destrua meu planeta, mas não verá o meu fim. Bardaki, o lendário Super Saiyajin. Porque eu nasci assim, assim, assim. Com orgulho que há em mim, destrua meu planeta, mas não verá o meu fim. Bardaki, o lendário Super Saiyajin. Yeah, não estava entendendo. Quando acordei eu vi que voltei no tempo, olhando para o céu, uma nave familiar. Mas será que Frieza também veio para esse lugar? Eu não sei, mas resolvi treinar. O meu poder de luta precisava superar. O inimigo se apresenta com quem se parecia. Tilt, ancestral de Frieza. Ódio nos meus punhos e sede de vingança. Contra um imperador eu tenho perseverança, mas poder é o que decide, não existe sorte. Desperta minha fúria, preciso ficar mais forte. Lembrei de meus amigos e do meu planeta. Entre raios e trovões eu virei uma lenda. Avise sua família antes de morrer pra mim, que sou Bardaki, o lendário Super Saiyajin. Yeah, porque eu nasci assim, assim, assim.